olhar, pois nem sempre é frio se o vento sopra a chuva, que onde cai reflui e o sol bate em lugares que ninguém pisou. Você cria seus momentos tentando se convencer que a vida é mesmo sua. E eu te conheço por dentro, sei que você se guia pelas fases da lua. Não sei se o tempo tem culpa, ou se eu ou você, ou se você me desculpa por te perder. Não sei se a hora ou o momento, o tempo ou o lugar aonde eu estou, que você nem me liga. Quando entram nos ouvidos, tocam o coração, elas curam suas asas quebradas. Só Deus sabe o que eu passo nessa solidão. Não se insiste no que não existe. Você não necessitava de qualquer razão. Às vezes ficava triste e sempre chovia na sua depressão. Eu sem você sou como a chuva que cai e começa a escorrer aonde quer que eu vá. Algo me lembra você. Não sei se a hora ou o momento, o tempo ou o lugar, lá onde eu estou, que você nem me liga. Tem culpa, ou se eu ou você, ou se você me desculpa por te